enciclopédia sem respostas. Segunda-feira está nublada, ainda é 9 horas. Vejo as flores que parece até não ter mais fim. Esse lugar me lembra um grande jardim, mas saiba, os eucaliptos só são disfarces. Vi a Ieguera, quem passou olhou a falsa imagem, que já foi palco de uma pá de despedida, onde a paisagem é maquiagem da agonia. Vem vindo pra cá, caravana é fila imensa. Pela banana o carro tem umas dezenas. Deixa o velho que é coveiro abriu o expediente para mais de 10 tempos. Pois não, terá muito trabalho, 7 palmos bem cavados. Por outro lado eu vejo muito desespero de quem entra cabisbaixo inconformado. Óculos escuro escondendo os olhos vermelhos. Deu pra perceber que é deste local que mora o desgosto, baixo astral emocional. Não se vê entusiasmo, não se vê sorriso, só expressão de arraso, triste e deprimido. Minhas condolências àquele senhor ajoelhado, aparentando ter uns 70 anos. Troca água velha do vaso e limpa um retrato. Não se contém até, acaba chorando ali. É onde enterrou-se o Lé, eu me recordo. Foi no mês 10, num dia 12 de outubro. Talvez sinta um remorso, maldito episódio. Capítulo real, um caminho obscuro. Naquela cova está meu mano Rodrigão. O mataram lá na linha, na maior traição. Pois é, este maluco muitas vezes já trincou comigo. Adiantava o meu lado sempre que possível. Enciclopédia sem respostas, tento compreender onde está a lógica. Quais os fatores que eu devo acreditar, se toda história representa um passado a par e avulso. Eu tô sem pressa, eu tenho o dia todo. Quero rever os manos do complexo aeroporto. Marquinhos Brejeiro fica logo ali. Até o sol se pôr eu estarei aqui. Está caindo uma garoa, dizem que é bom. Ilumina os espíritos, guia, usa a salvação. Somente agora eu sei o conta ressalta. Vem cá, probabilidade lotuosa com o mal está. Permanecer neste espaço angustiante, mas impressionante como a visita é constante. Em cada sepultura vive uma celebridade, um ser imortalizado com notoriedade. Lembra do barraco na favela peneirado, duplo homicídio de um casal assassinado. Eu tinha mó amizade com um gato pretinho. Eu vi morrer, morreu perto de mim. André Luiz, o break, o terror da Zoom e do Banana Choque. Segurando tanta bronca, acabou chapando o pote. Até curti o grupo nós, mas veja só agora. Está fazendo parte dessa narração metódica e realista. O cenário do horror se faz ideia, tipo como deve ser aqui de madrugada. Noite de lua cheia e canado de pavor. Gatos, cachorros, grilos, corujas e risadas. Você quem disse ter coragem? Quem sabe a ousadia ficou pequena em frente à cabreiragem. Te digo que jamais retornaria. Eu suponho que o valente se tornou medonho. Enciclopédia sem respostas então. O teu dinheiro não lhe proporciona benefícios. É ilativa a igualdade, não a distinção. O privilégio é inadmissível. Venha ver com seus próprios olhos, cara, quem é favorito, colossal é mais maravilhosa. Funebre cemiterial, não há vantagem egoísta. Mesma grama, mesma terra repartida. Olha só o túmulo do Paulinho Derrame. Perpetuado, espero que a sua alma descanse. Se prepare pra reencarnação. Talvez um reparo dos seus próprios erros no mundão. Existe muitos sobrenomes da riqueza, existe muitos sobrenomes da Silva ou de Oliveira. Observando as circunstâncias desse parâmetro, valor idêntico, inalterável, fim humano. O quesito correção com o tempo, preciso do ensino e do fundamento, baseado na ocasião concreta e sem receio algum. Pra que eu possa chegar no denominador comum. É entender porque só os caras bons se vão. É entender porque só os caras maus ficam. Quer entender porque quer aprender a viver. Venha olhar as coisas desse lado pra saber como nem tudo é maravilhoso. Como tudo aqui até parece brincadeira de mau gosto. Sorria se acaso nem sabe onde fica, mano. Não quero pra você o que tô passando. Deus me dê forças pra que eu prossiga. minha mas longa visita se aproxima. O bom pastor enciclopédia sem respostas. 8, 9, 6, endereço a minha nossa.